Checklist, o seu podcast semanal com as nossas recomendações. Eu sou o Thiago Souza, aqui comigo o Fernando Neto. E aí galera, beleza? Esse cara tá meio molhado, hein? Do outro lado do mundo, Renan Carlos. E aí pessoal, bora lá. Vamos lá galera, vamos começar aqui hoje, o programa tá bom demais. Bom, hoje temos recomendações de início, não é não, amigos? Como é que é o início coisas pra vocês? Vocês gostam de começar coisas novas? Ah, depende, assim. Eu acho que a gente acaba, dependendo do que for, tem uma certa resistência à mudança. Acho que é uma cultura nossa, né, mano? Mas dependendo de como for, do nível de interesse do que a gente tiver, a gente acaba se interessando, sim. E aí, Renan, como é que é começar algo novo pra você? Você curte, sofre um pouco no começo, qual é que é? Puta, depende, né, cara, você tá falando o quê, por exemplo? Você já precisou escolher um curso, certo? Você já fez aí a sua facu e tal, foi tranquilo no começo da facu, foi tranquilo escolher o curso, não? Foi mais ou menos, porque é o que eu gostava de fazer, né? Ah, acho que é muito variável, cara, a resposta a essa pergunta. Por exemplo, eu não tenho sofrimento nenhum de começar uma série nova ou ver um filme. Legal, legal. Entendeu? Mas, tendo mudar a rotina do que você faz todo dia já é outro esquema. Pô, bacana, cara. É, e hoje é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de primeiras vezes, né? Primeira vez que a gente foi ao cinema, primeira vez que a gente terminou um jogo... Primeira vez que a gente terminou uma série, então acho que a gente tem um papo bem maneiro aí pela frente. E eu acho que o que a gente começou mais cedo foi o quê? Foi fechar um jogo ou assistir uma série? O que vocês fizeram primeiro dessas três coisas aí? Foi a série, mano. Porque foi uma coisa que passou na Globo, uma coisa que a gente ficava em família assistindo. Era mais fácil dedicar um tempo a assistir um programa à noite do que ficar um tempo jogando até finalizar um jogo. Acho que foi mais fácil a série mesmo. Cara, pra mim foi jogo, porque o primeiro jogo que eu fechei foi bem, bem novo, assim, 6, 7 anos. Sim, recordação, né? Sim, maneiro, legal. Cara, eu acho que pra mim também foi jogo. Eu também tinha essa idade, mais ou menos, quando terminei o primeiro jogo. Mas acho que o Fernando aí, por ser o ponto fora da curva, a gente pode começar pela sua experiência. Que tal, Fê? Demorou, cara, sem problemas. Bacana, cara. Porque assim, a primeira série que eu fui concluir de assistir até o final, cara, eu já era bem adolescente pra jovem, assim, tal. Então não foi aquela primeira vez que é nostálgica, sabe? Não sei pro Renan. Sim. Como é que foi aí pra você, Renan? Cara, de série que eu me lembro, assim, foi uns 15, 14 anos. Putz, acho que eu... Foi antes de adquirir um computador e começar na pirataria safada, tá ligado? Antes de conhecer o Jack Sparrow. Antes da pirataria louca. Foi tipo SBT, Globo e tal. Puts, mas era mais, cara, pra minissérie do que série longa. Que não era verdade. Acho que todos nós três aqui, muita gente que tá ouvindo a gente agora, começou por minissérie, que realmente era algo que a gente tinha acesso na TV e tal, né, cara? Bacana. Até porque antes também, né, era muito limitado pra você conseguir acompanhar uma série que você gostava do que em comparação ao que é hoje, né, mano? Concordo, eu acho que é isso mesmo. Bom, mas sem mais delongas, Fernando, qual foi a primeira série que você assistiu que te marcou, cara? Cara, a primeira série que eu assisti que me marcou minha infância, marcou a infância... Da minha família, dos meus primos, todo mundo. Também foi Jackson's Um Sonho Americano. Que é uma minissérie que passou na Globo. Eu só não vou lembrar o ano que passou. Eu sei que ela estreou em 15 de novembro de 92, né? E ela foi dirigida por pela Karen Arthur. Né? Ela tem alguns nomes conhecidos essa série aí, legal, como a Angela Bassett, que fez a Katherine Jackson, a mãe do Michael Jackson. Legal. Vale a pena pesquisar por esses nomes. A Vanessa Lynn Williams, que fez a Suzanne de Passy, que foi basicamente, o papel dela foi apresentar os Jacksons ao o Gordon lá, né? O Barry Gordy, aliás. Que leva os Jacksons pra frente, pro sucesso. E tem o Terrence Howard, né? Que é um puta ator aí, que tá presente em Homem de Aço. Legal. Homem de Ferro, né? O primeiro. Sim, ele fazia o Jack Jackson, né? Isso, Jack Jackson. E tem o próprio Jermaine, né? O irmão do Michael Jackson também participa da série. Ela basicamente conta o começo, né? De quando o Michael Jackson demonstrou ter um talento musical até ele se tornar ali o líder dos Jackson 5, né? Aí mostra, são três atores que interpretam o Michael Jackson, né? Um pequenininho, um na adolescência, e o que vale muito, muito a pena eu comentar aqui, que é o Willie Draper, ou Draper, não sei como a pronúncia, que interpreta ele na versão mais adulta. E, cara, vale a pena você procurar no YouTube Willie Draper, Draper, né? Essa é a forma de escrever, uhum. Billie Jean. Porque quando o Michael Jackson, no aniversário de numa comemoração que teve da Motown, né, uhum, ele apresentou o Billie Jean pela primeira vez, onde ele fez o lendário Moonwalk, né, onde ele levou ali a plateia à loucura. E, cara, esse Willie Draper, ele faz uma apresentação de Billie Jean incrível, cara. Eu, por muito tempo na minha infância, achei que era o Michael Jackson, que eles tinham gravado com o Michael Jackson de alguma forma, de alguma outra forma maluca, sei lá. Caraca. Pra mim era o Michael Jackson quando eu era pequeno. A atuação do cara convencia mesmo, então. Sim, cara. Ele tinha bem aquele lado inseguro. Ele interpretou tão bem o lado inseguro quanto o lado estrela do Michael Jackson, o que foi muito bom. E assim, a série ela passou em quatro episódios na Globo, né? Foram 4 dias lá. Uhum. Eu só não vou lembrar realmente o ano. Mas é muito legal, cara, acompanhar todas as dificuldades que ele teve, inclusive com o pai ali, que batia neles pra caramba, né? É sensacional. Eu recomendo a todos essa série, cara. Pô, legal, cara. E além de ela falar aí da história do Jackson 5, ela tem uma pegada mais dramática ou ela tem alguma veia de comédia também e tal? Comédia ela não tem, não, cara. Na verdade, ela é bem levada pro drama mesmo, uhum, né? Inclusive, quando mostra toda a dificuldade que o Michael Jackson tinha com as suas inseguranças e na série chega a ser o quase divórcio, né, da Katherine Jackson com o pai dele lá. Mas eles não se separam, até porque isso não aconteceu na vida real, eles só tiveram muitas crises, né? E isso é interpretado muito, de forma muito maneira, assim, sabe? Eles mostraram o outro lado da história de você ser uma celebridade logo aos 5 anos de idade. Poxa, e perder a sua infância, basicamente, né? Porque você vai estar entretendo o mundo aí, né? Em shows diários. Legal, cara, interessante. Pelo que eu tô vendo aqui, ela foi exibida no Brasil em 92 mesmo, cara. Foi 92 mesmo, né? Sim, e olha que isso, vou te falar que é uma exceção, porque final da década de 80, início da década de 90 ali, as paradas demoravam muito pra chegar no Brasil, né, Renan? Sim. Uhum. Demorava bastante. Geralmente editado em ordem desconexa. Exato. Né? Por exemplo, qualquer tipo de seriado japonês, ou MacGyver, que sempre tinha que passar no domingo, episódios tipo repetidos, etc. Sim, e às vezes a gente ficava vendo tipo 3 meses, 4 episódios, sabe? Isso apenas. E ficava aquele loop eterno. Legal, cara. E quando você assistiu aí os Jacksons, um Sonho Americano, você tinha na média de que idade aí, cara? Consegue fazer essa conta? Tinha 4 anos, cara. Tinha 4 anos. Fusão de merda. Caraca, e você lembra assim, cara? Da hora, legal. É porque a gente. Eu lembro. Até porque a gente gravou e assistia over and over, assim, né? Era uma coisa que nossa família sempre foi muito ligada no Michael Jackson, né? A gente sempre gostou muito dessa cultura. E porra, cara, era muito, muito foda. Eu não tenho palavra. Pra quem é fã, cara, vale muito a pena acompanhar, principalmente pelas atuações. É um drama muito maneiro de você acompanhar, assim, sabe? Eu acho que a licença poética que eles usaram na série é realmente crível de você achar que foi assim mesmo que aconteceu. Legal. Sabe? Mesmo você sabendo que é uma adaptação. Legal. Mas a série são 4 episódios, certo? Sim. E ela conta a história aí de mais ou menos que pedaço da história do Michael Jackson ou dos Jackson 5, porque ela é meio que uma bibliografia, pelo que você estava explicando, mas sim, vai desde o zero até ele pegar a carreira solo lá no disco Out of the Wall, ou não, ou ele acaba antes. Qual que é o trecho que pega a série? Então, ela mostra basicamente ele nascendo. Caraca, né? É, exatamente, ela mostra o Michael Jackson. Pode dizer que é uma série de origem, então. Tipo isso, ela mostra ele nascendo, a mãe dele super emocionada dando nome pra ele na própria maca, né? Da hora. E aí mostra ele pequenininho, né? Demonstrando na escola dele o primeiro talento dele para com os Jackson 5, onde ele acaba entrando nos ensaios dos Jackson 5, né? Mostrando ali o seu valor. Até mostra a passagem do Ben, né, que é o ratinho que ele teve, que morreu e que ele fez aquela música Ben, né? Uhum. E aí chega a mostrar a fase dele mais adulta, naquela fase mais Black Power, onde ele começa já a demonstrar todos aqueles problemas que ele tinha com a aparência dele, né? Ao qual ele começou as cirurgias e tal. Mostra o relacionamento dele com o Barry Gordy, né? E aí chega mais ou menos até essa fase em que ele vai se separar dos Jacksons, né? Que ele já faz o Billie Jean. E o legal é que quando ele tá ali fazendo a apresentação do Billie Jean naquele aniversário da Motal, uhum, tem uma cena que corta pros irmãos dele curtindo pra caralho, assim, tudo que ele tá fazendo. E eu achei essa sacada muito maneira, mano. Porque eu imagino que deva ter sido assim. Os caras eram muito juntos, ficaram, sei lá, anos, né, tocando junto. Eu não acho que deva ter rolado um ódio de falar, ai, tomara que ele caia no palco, sei lá. Sim, cara, pô, legal, interessante. Eu particularmente curto muito aí o Michael Jackson, acho que tem poucas pessoas que não curtem, né, cara. Putz, o cara era muito bom no que ele fazia, né, cara. Ô Fernando, mas assim, acaba mais ou menos aonde? Em que fase? Não vai mais ficar nos Jackson 5, né. Uhum. Eu ia falar nos Michael Jacksons, olha só o nome do grupo. Mas é um grupo novo aí. No SBT devia ser assim a dublagem. É. Os Michael Jacksons. Os Michael Jacksons. Então é tipo entre ali o quando era o The Jacksons, né? Que é depois do Jackson 5. Sim. Até o primeiro álbum solo dele. Exatamente. Exatamente, porque tipo assim, quando ele lança Billie Jean, ele já não tá mais com o Jackson 5, né? Sim, sim. Mas aí ainda assim há um outro show que ele faz com o Jackson 5 pra tipo despedir, assim, todos já tão grandes, né? Ah, e o Michael Jackson já tem ali a sua primeira cirurgia, porque quando ele tá no Billie Jean, ele já mexeu no nariz, assim, né? Então já é notável. Sim, então, primeiro álbum dele, que eu me lembro, é o Off The Wall, né, já. Exato, exato. Como adulto. Sim. Excelente álbum, hein? Eu amo esse álbum, cara, é muito bom mesmo. Cara, pra mim é o melhor, tem os melhores, assim, produção, instrumento, entendeu? Por mais que eu goste muito do Thriller, pra mim o Off The Wall é o melhor dele, cara. Também acho que pra mim é o melhor, hein, cara? Tô com você. Eu sou muito suspeito pra falar o que é melhor do Michael Jackson, porque eu gosto muito de tudo, entendeu? Mas assim, eu gosto demais do Off The Wall. Eu gosto de uma música específica que é Working Day and Night. Nossa, né? Muito bom. Essa é foda. Que é uma música que muito, basicamente muito, você muito vê a musicalidade dele trabalhando, né? Porque, sim, inclusive, além de tudo, vamos começar que o cara não tocava um instrumento, né? Vamos pensar nisso primeiro. né? O cara tinha toda aquela visão musical e não tocava um instrumento. Então, para mim, isso já é sensacional. E aí, durante toda a produção, ele faz grande parte daqueles arranjos com a boca, alguns beatbox, e faz uma puta música daquela. Então, porra, mano, não tenho nem o que falar, né, velho? Demais, cara, demais. Bom, nem vamos começar a falar desse álbum aqui, porque senão vai virar um cast de Michael Jackson, cara. Eu já ia puxar aqui Don't Stop to Get Enough, Michael Cast. Putz, cara, muito bom, cara, Ia virar Michael Cast. Pô, legal. Muito cara. Bom, merece. Ele é assim, artista completo, cara. Sim, concordo. Tudo que ele produziu, todas as revoluções, por exemplo, o primeiro clipe. Ah, não vamos falar mais não, vai. Eu sei, cara, é difícil, porque é muito bom, cara. A galerinha que gosta aí de Michael Jackson e não conhece esse seriado, é normal não conhecer, né? É poucas pessoas que conhecem mesmo, sim. E vale muito a pena assistir, eu recomendo pra caramba pra quem tá ouvindo aí, viu? Pô, da hora, cara. Eu com certeza assistirei, empolguei, hein, cara. Demorou, muito louco. Muito, muito bom, muito bom. Agora, vamos lá. Deixa eu falar aqui, já que a gente falou de série, falar um pouco de uma experiência minha aqui, tudo bem? Sim, tudo tranquilo. Bem. Vamos lá. Vocês lembram a primeira vez que vocês foram no cinema? Sim. Eu, mais ou menos, lembro mais ou menos, cara. Eu não tenho certeza, porque eu lembro de ter assistido os Flintstones em live action, né? Teve um live action dos Flintstones que eu assisti, eu acredito que aquela tenha sido a primeira vez, porque eu não me lembro de nada antes disso. Saquei. E você, Renan? Cara, a primeira vez que eu fui no cinema foi no saudoso Mapping, né? Do ABC. Grande Mapping. E foi um filme bem pra público infantil. Além da Linha Vermelha. Não preciso nem falar que eu dormi, né? No meio do filme, mas total. Beleza. Bom, vamos lá. Ó, eu, primeira vez que eu fui no cinema foi no Mapping também, Renan. Uhum. Vejam só. Olha só. Eu tinha 11 anos de idade. Era uma quarta-feira. Eu paguei R$2,50 na entrada. Cacete. Olha como eu lembro, hein, cara. Olha. Porque, cara, eu fui assistir um filme que era um filme de uma saga que eu sou muito, muito, muito fã até hoje. Cara, piro que nem criança. E a primeira vez que eu fui no cinema foi assistir Star Wars. Nossa. Episódio 1. Ameaça fantasma. Começou bem, né? Cara, mas ó, vamos ser sinceros. Nerd mesmo. Vamos ser sinceros. A gente pirou no filme quando a gente assistiu, cara, a primeira vez. Lógico, né, cara? Não tem como, cara. Eu, cara, malu. Primeira vez que você entra numa sala de cinema, tá? Então me imagine entrando. Tá, eu e meu irmão, meio tímido. E aí passa os trailers, eu meio que não sei reagir com aquele volume e tal, com aquela tela. E aí, de repente, vem aquela música e aquelas letrinhas amarelas subindo. Putz, cara, foi demais pra mim, cara. Lembro muito, muito, muito, muito disso. Eu imaginei você entrando na sala do cinema e tocando. Cara, foi uma experiência muito legal, porque além de tá vendo esse filme que eu curtia tanto, né, e tá com meu irmão, foi bem bacana, tipo, eu não tive a oportunidade de ir no cinema com os meus pais me levando, sabe? Eu que fui levar meus pais no cinema recentemente, sabe? É, foi uma experiência bem bacana, porque quando eu era criança eu não tive essa oportunidade, mas aí meu irmão começou a trabalhar, ele pôde me trazer essa oportunidade. Valeu. E cara, foi muito legal. Eu lembro que eu saí do cinema assim, sem, sabe aquela noite que você tá tão empolgado com o que você acabou de ver que você não consegue dormir? Você deita e seu cérebro fica a milhão? Sei, cara, é foda. Mano, você começou muito bem, mano. Sim, cara, eu tenho muito orgulho desse meu começo aí no cinema. E foi muito feliz, cara. O filme, ele tem vários problemas. Hoje a gente assiste ele e a gente vê o quanto que ele tem uns problemas sérios, assim, sabe? Mas aquela magia do cinema me conquistou de um jeito, cara, que até hoje, sempre que eu posso eu vou ao cinema, cara, eu amo... Eu costumo assistir, às vezes, um filme que eu gosto 2-3 vezes no cinema. Não é uma parada do outro mundo pra mim, porque eu realmente valorizo muito a experiência de ir ao cinema, sabe? É, eu também, cara. Eu acho que é uma experiência única. Muito legal. Vocês assistiram esse filme no cinema ou não? Assistiram Star Wars Episódio 1 no cinema ou nenhum dos dois? Não, nenhum. Só no VHS. Quando sai na locadora, cópias dubladas e legendadas. Muito bom. E rebobine a fita antes de devolver. Senão dá multa. R$3. Exatamente, exatamente. Foda, né? De locadora que você tinha que... Puta, vai sair tal filme. Aí a dona já te dava um toque. Beleza, você ia lá na quinta e reservava pra pegar no sábado. Exato. Aí tinha fila, nossa, cara. Sim, cara, quantas vezes não fiquei, né, em porta de locadora, esperando abrir pra ser aquele primeiro cara a pegar e tal, fiz muito isso. Sim. Meu Deus. Ainda falando do Star Wars, cara, uma outra parada que me fez eu ter uma paixão aí que eu tenho hoje é por trilha sonora, cara, começou lá. Porque a primeira vez que eu assisti um filme... E, cara, trilha sonora do John Williams no episódio 1 é a melhor coisa do filme, cara. Aquele tema da batalha do King Oldin com Darth Maul, cara, é de tirar o fôlego, cara. Muito bom, cara, muito bom. E... Maneiro, eu não me atentei tanto a essas questões, mas preciso reassistir pra prestar atenção mais nisso. Cara, a trilha, baixa o CD. Baixa a trilha é foda, cara. Principalmente aquelas vozes lá. Sim, cara. Cara, tem uma versão do Star Wars Lego que chama, né, Star Wars Lego, o Império Detona Geral. Bem legal também, cara. E eles fazem uma paródia com a saga inteira. Do filme 1 ao 6, eles misturam várias coisas, sabe? E o Darth Maul entra cantando essa música, Renan. Só que com uma letra, né? Então ele entra cantando... Eu sou lindo demais. Merda. E mais. E demais. É muito bom, cara. Muito bom. Mas eu recomendo muito, cara. Pra quem puder. As lutas que você tava falando, cara, é realmente uma coreografia muito louca que você nem entende nada. Então sim, você por osmose vai. Ai, caralho, que foda. Mas depois você fica revendo. Você vê, tipo, aquela espada que ele coloca de lado, esperando o outro bater ali. Sim, valeu. Sim. Aquele locomia maluco. Sim, eles não conseguiam interpretar muito bem com o que seriam os droids colocados no efeito especial, sabe? É lógico, os caras estavam sacudindo pedaços de pau pra tela verde, cara. Então, cara, você percebe isso claramente. Mas eu recomendo, cara. Recomendo muito assistir o Star Wars. Cara, todos eles são muito bons. Não tem Star Wars ruim. Tem Star Wars que a gente gosta menos, porque, meu, quando a gente compara com outros, é uma outra liga, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas eu fico muito feliz porque ano passado, quando saiu o episódio 7, eu pude ver na pré-estreia. E, cara, pude proporcionar um pouco dessa experiência aí pro meu filho, pro André. A gente foi junto ver a pré-estreia. Da hora. Cara, e putz, eu revivi um pouco daqueles dias, sabe? Que eu fui no cinema lá pela primeira vez. Quando eu ouvi aquela música tocar de novo, cara, eu já tava gritando no cinema, pré-estresse, até aqueles nerds gordos, cheios de espinha. Cara, Doritos e Coca-Cola pra todo lado. Só pipoca voando. Cara, eu... Nossa, cara, foi uma experiência muito boa. Jesus, eu perdi as contas de quantas vezes eu gritei, eu tacava minha carteira na tela e falava, eu quero mais! Cara, foi muito bom, cara. Foi não, bem é, legal. Quando, foi cara, esse set foi embaçado. Na hora que começa a música... Cara, é muita emoção, tudo. Cara. É assim, eu gosto, tá ligado? Mas eu não sou aqueles... Star Wars da minha vida. Mas eu gosto pra caramba. Mas tem níveis. Entendeu? Aí até fiz a Débora assistir todos os filmes. Na sequência certa, obviamente. 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3. Ela gostou e foi assistir comigo o 7, cara. Cara, ela adorou. É muito bom, cara. Muito bom. Eu também, eu assisti com a Jerusa, com as crianças aqui, todo mundo curtiu. Cara, muito bom. Foi uma puta experiência pra mim quando eu fui no cinema aí. E depois, vocês lembram o segundo filme que vocês assistiram? O Fernando certamente não lembra, que ele não lembra direito nem o primeiro. Sim, né? Sim, lembro sim. Você lembra? Qual que foi? Foi Nova Onda do Imperador. Boa. Nossa, cara, esse desenho é sensacional. Legal, sim, é muito, muito bom, cara. Legal. E você, Renan, qual que foi o segundo que você viu no cinema? Ah, cara, eu já não me lembro, porque acho que depois lá do mapping, né, atual ABC, eu comecei a ir só no Plaza. Lá certo. Na estação. Entendeu? Eu chamo o cinema do Plaza do famoso cinema chão de chiclete. É, lá é foda. Fora que não é arquibancada, né? Exatamente, você cara. Fica vendo a cabeça do cara da frente. Sim, nossa. Sim. Muita treta. Mas então, era o quê? Cinema R$2, cara. Exato. Cara, eu tô perguntando pra vocês, porque se o Fernando acha que eu comecei bem vendo Star Wars, o segundo filme que eu vi no cinema foi Matrix. Eu tenho bastante orgulho aí de poder falar que eu vi Matrix no cinema, cara. Muito bom. Cacete, mano. Foi. Você mitou agora, mano. Quando acabou o filme, você acha que eu tinha entendido alguma coisa? Não entendeu até agora, cara. Não tinha entendido nada. Mas eu tava lá, cara, babando e pirando, cara. Muito bom, cara. Nossa, Matrix, cara. Eu tem lembro. A sensação que você saiu falando que era uma bosta. Nada, cara. Eu saí maluco, querendo ver na sequência. É que hoje o filme ele tem um outro peso, né? Uma outra representatividade e tal. Mas foi uma experiência muito boa também. O engraçado é que quando eu assisti Matrix, cara, eu não esperava, realmente não imaginava que haveria sequências, assim. Não entrava na minha cabeça que eles tinham planejado isso ou que sequer tivesse uma forma de... Mano, não tinha como pra mim. Pra mim era um filme único, era uma coisa que tinha que ser aquilo e ponto, tá ligado? Eu não conseguia imaginar que eles fariam sequência. Lembro que quando anunciaram e até eu vi um teaser trailer em 2004, falei, caralho, mas eles vão fazer sequência disso? Por quê? Sim, cara, né? Mas enfim, né? É, deveria ter parado por aí, né? Que parada, aí, eu assisti... cara, eu adorei os outros dois, mano. O Renan é maluco, cara. É maluco? Renan, não, cara, eu vou continuar essa discussão aqui, porque, cara, não dá. É, lá veio, já até sei, né? O segundo filme, ele é interessante, cara. Ele tem muita coisa legal, tem a Mônica Bellucci, tem a cena da rodovia... Tá ligado? É um bom filme, mas o terceiro filme, cara, ele é muito ruim, cara. Não, cara. E o terceiro filme, ele anula completamente o segundo, cara. Você tá entendendo o que você tá falando? Eu tenho. Você elogia Star Wars Episódio 1 e pô, critica cara, Matrix veja 2 bem, e 3. Aí, veja bem, o Star Wars Episódio 1, ele tem os seus problemas, mas eu o elogio... Tem todos, cara. É muito ruim, mano. Ok, que seja. Mas pelo menos ele foi a minha primeira vez, tá ligado? Não posso ignorá-lo. Não, ok, mas, cara, não. Agora, o Matrix, cara, não foi o primeiro, tá ligado? Já tinha, mano. Mano, não, cara, não. Agora, sabe quem que não... Sabe quem que não ficou parado também? Nossa. Sabe quem continuou até o final? É. Renan jogando videogame aí, não foi, Renan? Então, cara... Nossa, que ponte maldita, hein, que você fez. Beleza. Que bosta do não, caralho. Que merda, mas a beleza, ponte filho. Foi bem construída, vocês é que não souberam passar por ela aí, cara. Vamos lá, primeiro claro. Jogo fechado, né? Isso, cara, vamos lá. Primeiro jogo fechado, que eu me lembre, foi Sonic do Master System, cara. Ah, saudade do Master System, cara. Da hora. É, assim, sensacional. Pra mim, o Sonic do Master System foi o Sonic. Concordo, 100%. Depois de muito tempo, assim, naquela época, né, nossa noção de tempo, eu fui jogar o do Mega e achei estranho. Porque tem diferenças de velocidade, a forma, etc, enfim. O Master System era a melhor do meu vizinho. Então eu ia lá, né? Aquele esquema aí toda tarde, ir jogando. E você ia aprendendo. Porque, mano, o jogo não é fácil. Eu tentei rejogar. Eu acho que teve uma fase aqui que eu ralei pra passar do chefe. Sim, cara. Não, e as próprias fases eram difíceis, cara. Sim. Fora que você não pode fechar o jogo sem coletar as esmeraldas, cara. Exato, que chega lá na frente você tem que usar. É foda, é tipo assim, é hard, não tem nada de continue, tutorial, nem nada. Muito bom, cara. Nessa época, mano. Eu não tinha Master System também, e eu tinha o Nintendinho lá clone, tinha um Turbo Game. E aí, cara, eu lembro que tinha um primo meu que tinha o Master System. E aí a gente fazia aquele famoso, né, swap de videogames, né, cara? Sim, a então, troquinha. Exato, então às vezes ele ficava jogando lá o Mario, ficava jogando lá o Mega Man, e eu pegava o Master System, eu jogava estritamente Sonic e Streets of Rage, só esses dois, cara, e eu lembro que eu gostava demais do Sonic, cara. E o Sonic, ele tem várias lendas, né, cara, várias paradas que, pelo menos assim, naquela época pra mim tinha, que se você fizesse tal fase de tal jeito, você conseguiria... passar mais rápido ou ir pra última fase, cara, que jogo, cara, muito bom. Sim, tinha uma lenda urbana que na fase da floresta, se você conseguisse atravessar o lago, que tem umas partes de água, achava a raposinha, né? A gente exatamente, não sabia o nome, o Tails, né? É, Tails, exato. Você tava lá, aí você ficava lá igual um idiota. Exatamente, né? Cara, exatamente. Todo mundo rindo. Exatamente, sabe um... Fala é aí, aquilo, né? Como a gente só tinha acesso a poucos jogos, a gente debulhava praticamente todos os cantos da fase, descobria e fazia aquele share de informação. Entendeu? Uhum. Hoje em dia, cara, a gente tem 50 jogos, não termina nem 10%. Sim, concordo, cara. Outra coisa que o Sonic tinha de da hora, cara, era salvar os animaizinhos, né? Diferente aí do Mario, que só queria saber da princesa e vocês sabem o que ele queria fazer com a princesa e tal. O Sonic, eu lembro que ele tinha essa parada que eu curtia muito, cara, né? De, putz, cada inimigo que você... Cada fase que você passava, salvava os bichinhos e tal, era bem maneiro, cara. Então você curtiu um bagulho com os animais, mano, e não com a princesa. Porra, essa. Cara, eu curto, na minha infância, quando eu tinha 6 anos, salvar os animais. Não sei você. Ah, tá, entendi. Cara, e aquela... O que que era aquela última fase, hein, Renan, do Sonic, cara? Puta, mano. Scrap-Eared, né? Era o navio, né, que voava exato, lá. Exato, exatamente. Caraca, cara. É muito difícil, cara. Muito difícil, cara. Você tá maluco. Ah, assim, obviamente, a gente vai pegar hoje, a gente vai debulhar tranquilamente com algumas tentativas. Mas aquilo, cara, era jogo que pra você ficar alguns meses e tal, descobrindo aos poucos. Sim, verdade. Tinha que aumentar, galera, a dificuldade pra pelo menos dar uma longevidade no jogo, né? Não dá pra comprar jogo a cada 2 meses. Exato. Por ano e olha lá, piratinha. Sim, cara, putz, comprar jogo foi uma parada que eu tenho lembranças assim de. Acho que do 64 pra frente, cara. Antes disso, comprar jogo era uma parada muito estranha pra mim. Era pedir pros meus pais e olha lá, tá ligado? cara, comprar jogo mesmo, acho que na época do Play 1 mesmo, que era piratão, 5 conto. Porque uma fita pirata ainda era caro, 30, exato. 40 conto. É, exatamente, não era baratinho, né? Tipo, ei, tio, a fita salva, né? Cada Donkey Kong que não salva, aí você tá fugindo. Puta, zica. Cara, saudades do Sonic, muito bom. Primeiro jogo que eu fechei, Renan, só pra comentar aí, foi o Mega Man 2, cara, que foi outro jogo difícil aí, hein? Nossa, isso eu não fechei até hoje. Cara, eu fechei ele porque era o que tinha, cara. Eu lembro até hoje, meu pai chegou em casa lá com o Turbo Game, e aquela caixa gigante e tal, instalando na TV, e aí de repente o único jogo que tinha era o Mega Man 2, cara. E aí eu tenho um carinho muito grande por ele, acho que principalmente por conta disso, cara, e joguei muito, muito, muito tempo ele, cara. O Mega Man, ele é absurdamente difícil, assim, cara. É muito decorar padrão de fase, né? Sim, sim, total. Cara, é decorar mas aí que tá o problema, mesmo você decorando os padrões, tem hora que ele te exige muito, sabe, cara? Exige que você dê um pulo muito certo, e no meio desse pulo você tem que dar um tiro certo também, cara. Nossa, cara, quantas vezes eu xinguei, nossa, arranquei o cabelo. Difícil, cara. Desgasta a criança, né, cara? Pelo total, cara, total. Eu acho que eu conheci a expressão fico desgraçado da cabeça antes do Alborguete, cara. Cara, você falou Turbo Game. O Turbo Game é que tinha o controle de Mega Drive de cabeça pra baixo. Exato, controle invertido, esse mesmo, mano. É muito safado, é muito safado, sim, pelo amor de Deus. Sim, cara, é isso aí. Tinha um desse. O que eu gostava do Turbo Game era a caixa, não sei se você lembra, do avião. Lembro, nossa, pô, eu muito achava bom. Foda. Ia passava assim dentro do mapa, em lojinha de jogo, cara, ficava admirando lá. E nunca sim, tive, cara, obviamente. Muito bom. E ele é o que tinha entrada pra fita japonesa e gringa. Exato, certo? Tinha as duas. Uhum. Atrás era a japonesa, na frente a gringa. Eu lembro que um dos jogos que eu joguei no Turbo Game foi o. Como que era? Chip and Dale, do Tic Tac. Ah, sim, pô, da hora. Era um desses jogos sem fim, né, cara? Era de fase? Era. Cara, ele era de fase, mas se eu não me engano, ele só ia ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Não lembro de ter um final dele, cara. Não lembro porque não fechou, né, também. É, tem isso também, né, cara. Mas joguei bastante coisa, cara. Depois eu joguei, pô, Tartarugas Ninja nele, cara. Pô, joguei bastante coisa, né, entendi. Era bem legal, bem maneiro. Ah, sim. Battletoads joguei lá também. Cara, nunca passei do carrinho lá. Nintendinho é um que eu preciso ter de novo, assim, pra explorar os jogos, tá ligado? Sentar e ir jogando com calma, porque eu sempre joguei muito mais o Master por conta do vizinho que eu tinha na época, que assim, brotava as fitas na casa dele e a gente tava lá jogando. Aí, cara, tinha Global Gladiators, tinha de luta livre, tinha de pistola, tinha Sonic da memória, Alex Kidd. Eu joguei mais isso, do Master, já pulei pro Super Nintendo, aí Play 1, etc. Entendeu? O Nintendinho mesmo ficou obscuro, porque não tinha nenhum em casa, ninguém tinha perto. Tipo, era uma geração já do Super, né? Sim. É um que eu preciso dar uma explorada, cara. A biblioteca dele é bem grande, bem diversificada. Sim, cara, e é bem maneiro, cara. Acho que vale a pena aí pesquisar e ir atrás, cara, bem, bem legal. Eu acho legal porque... o que eu acho legal desses videogames antigos são dois botões, basicamente, o A e o B, e o digital, o control... Caralho, cruzinha, como é que chama? D-pad. Isso. Aí todo jogo tem que ser centrado em comando simples, tá ligado? Dois botões e a cruzinha. Aí sim, vai complicando com o tempo, aí você vê que... O nível de entrada das pessoas, a barreira foi ficando maior. Então você não vê a galera pegando aquele controle do Play 2 ou do Play 4, enfim. E tem uma caralhada de botão, 1 milhão de comandos e tutoriais gigantes, enquanto antes era põe a fita, liga, tem 2 botãozinhos, testa aqui e já sabe jogar. Vai pro bola pra frente. Isso eu sinto falta. Né? Concordo, cara, concordo. Bom. Legal, cara. Saudades do Sonic aí, cara. Eu joguei recentemente. Eu sempre tô jogando alguma coisa do Sonic. Gosto bastante, mas saudade de jogar ele no Master System. Era muito bom, cara. Bom, o primeiro jogo que eu fechei também foi o Sonic the Hedgehog, né? Mas foi pro Mega Drive e eu sou suspeito em dizer que, tipo, eu gosto mais do Mega Drive, até porque foi o primeiro console que eu tive, né? Uhum. É, ao qual eu amei com muita força. E, tipo, o meu primo tinha um Master System, mas ao qual ele não era muito ligado em jogar ou deixar a gente jogar. E aí eu, tipo, não tive muito contato com o Master System, assim. Mas olhando graficamente o do Mega Drive, do Master System, pelo cenário ser muito mais rico no Mega Drive, pra mim o Sonic do Master System parece um Sonic do Mega com tio, assim, como se eu tivesse travado e falasse, cacete, peraí que acho que se eu passar daqui eu tenho que dar reset, como é que é? Não sei você, Renan, mas eu gosto mais do Sonic do Master, porque eu acho que o pulo do Sonic do Mega é meio estranho, cara. Eu gosto, obviamente, dos dois, né, tanto do Mega quanto do Master. Qual a diferença? O do Mega, ele é rápido, às vezes até demais. Não que eu tenha vertigem, uhum. Tô falando assim. O elemento o do Master, ele é mais Mario, uhum, entendeu? Uhum. O Sonic é menor e você faz muitos mais saltos calculados em plataformas do que o do Sonic e do Mega. Pô, põe pra é frente correr, e vai embora. Pular, né? Isso. Ele vai, corre, pula e vai no. Naquela pistinha que dá a volta assim de cabeça pra baixo, vai. Não, não é demérito. Até porque o Sonic do Master ele veio depois. É tipo assim, porra, a gente tem uma galera sem grana que tem um Master. Vamos fazer um Sonic pra ele. Assim. Sim, sim. É o que eu gosto dele, que ele é a mistura tanto do Sonic com aquela velocidade, mais aquela pegada bem plataforma do Mario. Pode crer. Mas obviamente, eu também tenho o Mega agora, né? Depois de velho, mas o. Cara, o do Mega, ele é foda pra caralho. Gráfico, música, tirando todo o proveito de uma máquina que era pior do que o Super Nintendo, mas fazendo uns gráficos inacreditáveis. Agora, o melhor de todos mesmo é o Adventure. Falou, valeu, até mais. Não. É sim, cara. O Adventure 2 ainda é melhor ainda. Putz, muito bom. Ah, é bom. Muito cara. Bom. É nostalgia. Se catar pra jogar, pelo amor de Deus, tem muito bug, velho. Tem, mano, mas quem não tem? É não? Você tá andando, de repente o chão fica... invisível, ele cai, mano. Do nada, várias vezes aconteceu. Mas, cara, vai falar que você nunca tava andando e de repente também, quando foi ver. É. Cara, a vida é assim, cara. Os caras tão fazendo um jogo realista. Ele é bom, cara. Os dois são bons, mas, né? Mario ainda consegue. Realista pra quem tem o pé chato, né? Só se for. É, muito bom, galera. Bom, acho que é isso. Bacana a gente compartilhar aí, né? A primeira série que a gente assistiu até o final, bacana, vou procurar assistir os Jacksons aí, o sonho americano. Primeira vez no cinema, sempre uma experiência bacana também, né? E o primeiro game fechado, poxa, não tem como esquecer os créditos subindo ali, como a gente falava naquela época, as letrinhas aparecendo. Acho que é muito emocionante, né, cara? Sim. A galera pode comentar também, né? Mas, cara, isso, agora a gente... Tem o blog, que é o checklistpodcast.blogspot.com. A galera pode ir lá comentar. Exato. Teremos a nossa página no Facebook também. Sim, você... facebook.com. Nós não temos a página, podcast. Né, Renan? Nós não temos a página agora, mas quando você estiver ouvindo, já tem a página. Sim, já tá. Só preciso configurar aqui o bagulho. É, talvez a pessoa já tá ouvindo através do Facebook, né? Sim. Tem o SoundCloud, que é onde a gente faz a postagem. Exato. Obviamente você tá ouvindo, já sabe disso. Exato. E mais pra frente vão ficar as melhorias, até a gente conseguir fazer um servidorzinho próprio, um feed aí em qualquer tipo de aplicativo de podcast. Exatamente. Então aguarde e confie. Mas é isso aí, galera. Agora falando sério, é muito importante o feedback de vocês. Muita gente já trouxe vários feedbacks aí legais, a gente conseguiu ir aplicando. É claro que a gente tá fazendo isso aqui por paixão, por gostar, né, do que a gente tá falando, por achar que a gente vai poder ajudar as pessoas que estão ouvindo também a terem uma lista do que procurar, né, ter algumas referências. Então comentem, diga aí qual foi o primeiro jogo que você fechou, entra lá no checklistpodcast.blogspot.com e deixa seu comentário. O mesmo, né, vale para a página no Facebook. compartilha aí com a galera, com pessoas que você sabe que já jogou, né, o Sonic, pessoas que você sabe que teve uma puta experiência no cinema ou com série. Eu acho que o nosso objetivo é esse, de ajudar a galera e passar bons momentos juntos aqui, né, não? Sim, sim. Sim, de vez em quando alguma coisinha errada acontece, mas ninguém tá nem percebendo, cara, se aconteceu agora. A magia da edição, né? Sim, cara. Fazer a magiquinha. Exatamente, exatamente. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Cara, que isso, um abraço aí e é isso aí. Poxa! Nossa, foi lá em cima pra baixo de 0 a 100, né? Poeta do século XXI, cara. Não, zoeira. Foi legal saber a experiência de vocês no cinema, de games. Fiquei contente de saber que o Renan aí também fechou o Sonic, porque quem não fecha o Sonic logo de cara não é de Deus, né? Sim, cara, provavelmente. Merece arder aí. Né? O Renan, obrigado, cara. Perdi as palavras. Obrigado pela participação, obrigado pela colaboração aí de sempre. Cara, de nada, estamos sempre aí, né? É, o intuito do podcast é, como você disse, pela paixão, daquela disseminada, falar do que a gente gosta, receber o feedback do pessoal aí, se possível. Sim. Entendeu? Sim. E é isso aí, cara. Até a próxima. Da hora, galera. Valeu. Em breve vocês vão poder interagir muito mais aí com a gente. E até o próximo cast. Falou. Falou. Até mais. A gente tem. Nós temos um... Diga aí. Eu já disse, caralho. Cara, se a gente voltar uma hora aqui agora... Ai, se o pessoal pudesse ouvir a gente um pouquinho antes de começar a gravar, dava pra fazer aquele meme da expectativa versus a realidade. Merece a dedo. Não entendi nada. Ai, repete aí, não entendi. Ai, ai. Ele disse que quem não fecha o Sonic de primeira, não, logo quando pega, falou, tipo, não é de Deus e merece arder no fogo do Marble Zone. Eu não falei isso não. Aí tá vendo? Ele falou do fogo do inferno, pô. Ah, tá. Eu fiz uma referência aqui ao Marble Zone. Nossa, eu também não entendi essa referência. Pô, Marble Zone é a fase. Marble Zone é a fase aqui do Sonic lá. Ah, que tem nossa, o foguinho, véio. Gente. Ah, pô, gente. Marble Zone, velho. Ah, qual é que é o nome? Marble Zone? Marble Zone, pô. Não, tá bom então. Renan, obrigado, viu, cara? Obrigado pela participação, colaboração sempre aí. Então. Travei aqui, peraí. Não é que deu um pop-up aqui no Facebook, eu perdi a concentração. Corta essa aí. Tá difícil falar tchau. Enfim, vamos lá. Nossa, não consigo, mano. Chato. Eu não consigo. É lógico, eu tô vendo aqui no Facebook, mano. Ah.